câmara. A gravar. 1/4, primeira. Ação! 4 hosts e 12 perguntas. É a podosfera literária firme na luta. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 38. Meu nome é Marcelo Zaniolo e foi pra isso que eu fiz publicidade. Cara, 4 anos de faculdade pra cara chegar no podcast e dizer, olha, não foi pelo diploma, não foi pelo trabalho, não foi por uma vida estável, não foi por um concurso. Exatamente. Público, foi para fazer um podcast. Muito bom, cara. Pai, tudo se resume ao JabaCast. Eu sou o Luciano Bibliotecário e eu vou deixar os roxos constrangidos hoje. Eu sou Rafael Franças e eu tô com medo do Luciano. Hashtag Rafael Medroso. Vai ter muita hashtag nesse programa, né? Eu sou o Vilto Reis e eu tô quase acabando a faculdade de publicidade e não entendi o que o Marcelo falou. Quando você terminar, quem sabe, né? É. Eu, depois de 4 anos, cara, finalmente achei uma aplicação pro meu curso, né? Então, somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje estamos aqui para gravar um LivroCast especial, um JabaCast, na verdade, né? Um episódio para juntar os hosts de quase todos os podcasts de literatura que existem no Brasil, os melhores, pelo menos. Nosso intuito é apresentar para vocês novos programas, fortalecer o nosso nicho e tudo mais. Então, já que estamos aqui, antes de explicar qual vai ser a brincadeira de hoje, esse jogo de palavras, vamos aos convidados. Começando por quem já é de casa, já gravou várias vezes comigo, e aqui no LivroCast também, com o Diego e tudo mais. Lucien, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico imensamente feliz e continue ouvindo porque os hosts vão ficar constrangidos realmente. Valerá a pena, né? Pela primeira vez aqui no LivroCast, finalmente gravando comigo aqui no LivroCast, Vilto Reis, meu conterrâneo, também catarinense. Isso aí, muito bom estar aqui participando com vocês. E olha, cara, se prepare aí porque vai ser divertido esse programa e vai ter muitas hashtags. E pra fechar essa equipe, enfim, vocês verão o que vai acontecer daqui pra frente. Rafael França, seja muito bem-vindo, cara. Espero que seja a primeira de várias aparições suas aqui no LivroCast. Com certeza, cara. E muito obrigado pelo convite. Primeira vez que estou participando do JabaCast. E pela primeira vez eu gravo um programa e eu não sei no que vai dar. Olha só. Ninguém sabe. Muitas frases soltas nesse programa. Mal começou, né? Ou sei que você não vai se arrepender. Então, feitas as apresentações, hoje vamos brincar de falar de livros. Cada um de nós fará basicamente 3 perguntas e nós vamos responder, indicar livros e tudo mais. Uma brincadeira bem bacana, bem diferente e bem fácil de entender, não se preocupem. Tudo isso logo depois dos comunicados. Então vamos lá, seu Diego Locou. Aonde? Onde vamos? Deixa eu falar, cara. Vamos calma. De onde vamos? Para onde vamos? Vamos para o último comunicados do ano de 2013. Agora eu posso falar o último, né? Não é o mais recente. De 2013, sim. Ok, ok. O último comunicado do ano de 2013 é... O ano acabou. Comunicado bonito esse, né? É triste, mas é feliz também. É. Porque o ano recomeça em 2014, né? É outro ano, outro ciclo, enfim. Mas vamos lá. Diego, perguntinha, cara. Tu conhece um cara chamado Andrei Lenneman? Olha, ouvi dizer que ele escreve para um blog muito legal, cara. Sério? Que blog? E participa de uns podcasts puta bacana, assim. Ah, esse podcast eu conheço, que é o LivroCast, né? Com certeza, e o blog é uma utopia. É, excelente. Então, cara, avisar pro nosso ouvinte, né? A gente tem que prestigiar o que é nosso, que é da casa. O Andrei Lenneman, cara, ele lançou um livro. É, exatamente. É um livro curtinho, tem lá poucas páginas, né? Mas é um livro, cara, e muito bacana. Chegou a ler já, Diego? Não chegou a ler? Bom, Marcelo, eu vou falar um negócio aqui que é meio que uma sacanagem, mas eu tô esperando a minha versão autografada. É, mas é meio complicado, né? Eu tive o prazer de ler esse livro quando ele tava escrevendo ainda, não tinha nem ideia de lançar, aconteceu meio rápido, era um conto que acabou ficando um pouco maior, né? Ele tem 22 páginas, né? Quando eu li ele tinha um pouquinho menos, tinha umas 4 ou 5 páginas, se eu não me engano. E cara, assim, é um livro que, por enquanto, ele só tem em edição pra Kindle. Ele é vendido no Amazon.com, então até perguntei brincando ali, tu não consigo ler ainda, né, Diego? Ainda não. É, mas quem sabe um dia eles lancem alguma versão impressa, né? É, eu não tenho Kindle, fazer o quê? É, eu também não tenho e não consegui ler a versão final. Mas, cara, é um livro muito bacana. Como eu falei, eu li ele antes de ser publicado, antes de ser revisto, antes de ser enfim, até a versão final dele, e valeu muito a pena. Se você tiver um Kindle, se você for cliente da Amazon.com, né, tem um link aqui embaixo, cara, compra o livro, adivinha quanto ele custa, Diego? R$1,99? R$1,99, exatamente. Que chute, hein? Cara, R$1,99, o livro se chama Auroras, do Andrei Lenneman, né, participante aqui do Livrocast, colaborador também do Locotopia, né, então você conhece o Andrei, prestigia o trabalho do cara, dá uma lida, você não vai se arrepender, é muito bacana, quem conhece ele sabe as referências que ele tem, né, de Neil Gaiman, de vários autores aí que, enfim, que a galera cultua, por assim se dizer, né? E curtiu aqui no Livrocast, né? Exatamente, exatamente. Então aqui embaixo na postagem tem o link da Amazon.com do livro Auroras, do Andrei Lenneman. Se você for cliente da Amazon e tiver um Kindle, né, não deixe de comprar, que tá baratinho, e a garantia sou idiota, tá virando clichê já. Essa tá minha... ficando prolixo já, tá ficando prolixo. Tô falando demais, mas então clica aqui embaixo e compra. Sabe o que é bom de clicar aqui no link e comprar, Marcelo? A entrega é imediata. Verdade, né? Você baixa, né? É assim que funciona, né? Exatamente. Ah, então, viu? Não vai ter que esperar chegar em casa, já vai baixar e já vai ler, não vai se arrepender. E depois, né? Conversa com o Andrei, que os canais de comunicação dele estão todos aqui embaixo da postagem também, porque eu sou legal. Diego, uma outra perguntinha que eu quero te fazer, cara. Eu já falei sobre eles no último JPCcast, né? No mais recente. O senhor já ouviu o Ovo Triássico? O podcast do Ovo Triássico? Sim, sim, Marcelo. Ouvi justamente o que tu participou lá. Achei muito bacana. Era isso que eu ia falar agora. Eu participei... Eu elogiei os caras no último JPCcast, né? No JPCcast 008. E eu participei com eles do cast 17 falando de quem? Do Hobbit. Do livro e do primeiro filme, já que a gente gravou um pouquinho antes do segundo filme aí. Então, essa polêmica que está acontecendo. Falando nisso, Marcelo, antes que o pessoal cobre aí qual que... seria a sua primeira graphic novel? Diga. Tu já chegou a ler a sua primeira graphic novel? Não, cara, comecei. Não acabei ainda, mas comecei já. Comecei. Começou? A graphic novel que eu ganhei do Diego é o Hobbit, né? Olha só. Já que são sonhos de Hobbit, né? Mas então aqui embaixo na postagem, cara, tem um link pro Ovo Triássico 17, o Hobbit. Como eu falei ali, a gente fala do Hobbit livro e do primeiro filme. O podcast é muito bom, cara. A edição é muito bacana. O pessoal é muito gente boa, muito inteligente lá. Foi um papo super bacana. Então, se quiser conhecer um podcast novo que vale a pena ser conhecido, novamente, o link está aqui embaixo na postagem. E se não quiser escutar, pode ouvir. Lá eles chamam de escutadores, lá não são ouvintes, são os escutadores. É porque já que é ovo, né, então pode ouvir, né? Puta, que pariu, cara. Ouvir. Caralho, não peguei a piada, Diego, foi tão boa que eu não peguei. Mas vamos lá. Diego, como é que o ouvinte faz para comprar canecas do Locotopia e do Livrocast? Corre lá no browser e digita loja.locotopia.com.br. Ou clica aqui em cima no menu do site, né, no menu loja, tem um linkzinho ali. Exatamente, no loja. Só clicar e você vai ser redirecionado. Várias canecas, preços bacanas. Passa seu cartão e vai pro inferno. Não faça isso, cara, não faça isso. Passa o cartão e tem um pedaço do site, do blog, do podcast, né? Locotopia e do Livrocast. Então, não deixe de conferir. Bom, tá aí. Vou fazer um novo lançamento de caneca, você sabe. Acabou de pintar uma ideia. O céu e o inferno, um conjunto. O céu tô eu e no inferno tá tu, né, Diego? Exatamente. Vai vender, hein? Eu vou querer uma. E na Terra tem o Eduardo Spohr. Ai, meu Deus. Né? Porque os anjos e os demônios vêm pra Terra no livro dele e tal. Cara, ainda bem que o ano tá acabando, Diego. Pelo amor do guarda. Já que tá contando piadinhas sem graça aí, cara, me conta como é que o ouvinte faz. Aliás, conta pro ouvinte como é que ele faz pra entrar em contato com a gente. Bom, pro nosso ouvinte entrar em contato com a gente e ouvir seu comentário lá no JPCcast, basta comentar em qualquer episódio do JPCcast ou do Livrocast, né? Deixando sempre nome, idade, profissão, cidade, estado. Ou ainda pode mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Isso, você também pode e deve nos seguir no @Livrocast e no @Locotopia, né, perfis no Twitter, e curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. Uma outra coisa que a gente sempre pede também, avaliem a gente, por favor, no iTunes, deixe uma resenha rapidinha lá pra gente, que é muito importante pra gente, a gente sobe na listagem lá de podcasts, né, nos mais baixados, digamos assim, nos mais ouvidos, então a gente conta com a ajuda de vocês, muito obrigado. Diego, o senhor não participa desse episódio, né? Não fui convidado, assim, acho que é só pro... Deixa eu falar. É, esse episódio que você vai ouvir agora em sequência é um episódio, você percebeu já na introdução, só com os hosts, né, de 4 podcasts, o Cabuloso Cast, o 30 Minutos e o Literário Cast. Então, somos em 4 hosts. O Diego, realmente, infelizmente, dessa vez ficou de fora, mas terão próximas, já fica avisado. É, o anterior já não participei, né? Você também não participei, né? Eu tô quase que de férias forçadas, mas tudo bem. É o especial, né, Diego, que não participou, porque os outros participou sim, cara, tá sempre presente. Mas já, né, já que estás por aqui, pra não ficar com vontade, vamos entrar no clima do cast, Diego? Vamos lá, chama a galera aí que eu vou embora. Não, pera, antes de chamar a galera, assim, ó, eu vou fazer uma perguntinha pra ti e tu vai me dizer qual livro vem na tua cabeça, tá bom? Um livro que você abandonou. Mall Flanders. Deve ser ruim, cara, não conheço esse livro. Não, o livro é muito bom, comecei a ler ele 3 vezes, mas sempre acontece alguma coisa e eu não consigo terminar. Então tá meio que abandonado lá, né? Minha lista de leitura tá por último agora. Porque, inclusive, eu vou ter que começar a ler uma 4ª vez, porque eu já não lembro mais do começo. É, então bora fazer um livro cast sobre ele, daí tu lê. Pode ser. Ou não, né? É um livro do Daniel Defoe, não sei se tu conhece, o francês, que escreveu o Robson Crusoe. Esse eu conheço. Esse eu conheço o autor e o nome, olha que legal. Então, outra perguntinha, Diego, pra entrar no clima do cast, é assim que vai ser a dinâmica do cast, tá, gente? Não estranhe. Tá. Um livro que você queria ter lido na época em que foi lançado e não leu. Jogos Vorazes. Muito bom. Eu li, é muito bom, vale a pena. Inclusive, botei na minha lista de itens para o último Amigo Secreto que eu participei, mas acabei ganhando os DVDs do Star Wars, que também são muito bacanas. É, uma boa troca, cara. Eu não sou muito fã de Star Wars, né? Mas é uma série que precisa ser vista realmente, né? 3 filmes, pelo menos. Sim, já vi todos eles várias vezes e mesmo assim eu não tinha os DVDs, sempre tinha baixado na biblioteca do Paulo Coelho. E aí agora eu tenho os DVDs pra comprar minha estante lá pra figurar as coisas que eu gosto. Uma última perguntinha então, de jogar só um pouquinho mais difícil pra te pensar e a gente entrar no cast, no 38. Um livro que ninguém gosta, mas você sim. Um livro que ninguém gosta, mas eu gosto. Tempo! É, que ninguém gosta eu acho difícil, mas que muita gente pode te falar mal, acho que são os livros do Dan Brown. Verdade. Tá, vou aceitar, tá? Eu vou aceitar. Eu gosto deles, mas tem muita gente que acha que é tosqueira. Eu também, quando comecei a ler na época, tive aquele surto do Dan Brown, depois que deu uma... Ele ficou com uma mal visto, né? Pela fórmula do Dan Brown, enfim. Mas, Diego, então, obrigado, cara, pelas respostas. Essa vai ser a dinâmica do episódio daqui pra frente. Vocês vão entender, vocês vão gostar. São 4 hosts, como eu mencionei. O Diego, infelizmente, não está presente. E quer acrescentar mais alguma coisa, Diego? Já que é o último comunicado de 2013? Aviso que nas últimas 4 perguntas eu respondi e não fiz nenhuma piada. Aviso que as últimas perguntas eu respondi e não... Ah, essas que eu fiz agora? Exatamente. Eu fiquei pensando aqui, cara. É. Mas então, beleza, gente. Um feliz ano novo pra todo mundo. Tudo de bom em 2014. A gente se vê por lá, logicamente, né? Amém, esperamos. Enfim, vamos agora para o Livrocast 38, JabaCast, Jogo das Perguntas. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Deleitíssimos ouvintes, se você começou ouvindo esse programa agora, se você não sabia o que é que você estava esperando, porque existem 4 hosts e não apenas um host, fique sabendo o seguinte: esse é um episódio especial que a gente faz todos os anos. Já existe um programa gravado tanto no site do Ombro Literatos quanto no site do Cabuloso Cast. Esse é um episódio especial onde a gente se reúne. A gente reúne aqui os podcasts literários pra gente bater um papo e comentar algumas coisas que fazem parte da nossa vida de editor. Enfim, que fazem parte da nossa vida como leitores também. E me diga aí, Marcelo, passa a bola pra você. Explica aí pros nossos ouvintes como é que vai ser esta edição específica. Então, o Lucien falou que tem um episódio antigo já no site do Vilto e dele próprio, do Lucien. Eu e o Rafael, a primeira vez que a gente conversa no JabaCast, né? Primeira aparição no JabaCast. E a ideia desse episódio foi ser diferente do episódio que eu não participei, né? Que foi falado sobre como se grava, em qual programa se usa pra edição, onde se busca trilha, mais um monte de coisa desse sentido, né? A ideia desse JabaCast foi diferente para não ser o mesmo papo e cansar o ouvinte. A ideia foi usar mais ou menos um programa. Vou falar, né? Foda-se. Vou falar, foda-se. Foi surrupiada, né? Foi roubada a ideia do RapaduraCast. Esqueci o número, mas eles fizeram uma lista de 50 filmes e, enfim, foram fazendo perguntas uns pros outros, puxando filme que lembrava infância e coisa e tal. E foi tudo conversado assim. E aqui no JabaCast, cada um de nós 4 vai fazer 3 perguntas e as pessoas vão, enfim, dizer dizer quais livros lembra aquela situação ou responde a determinada pergunta. Então, serão, deixa eu ver se estou bem de matemática, 3 vezes 4, 12 perguntas. É isso? Isso. Eu tô ofendido aqui, eu tô ofendido, cara. Por quê? Como é que você reclama de matemática comigo aqui? Mas então é isso. Resumindo a epopeia toda, cada um de nós fará 3 perguntas alternadas e vamos discutir sobre livros, o que lembra, coisa boa, coisa ruim, enfim, depende das perguntas. E só no final do episódio saberemos a que ponto chegamos, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse programa que precisa ser ressaltada, que é o seguinte: nós não sabemos o que cada um vai perguntar, então nós vamos ter que lembrar os livros de cabeça. Eu posso ir mais longe? Eu nem sei quais perguntas eu farei. Eu tenho uma lista grande aqui, eu tenho que escolher na hora. Isso! Olha só, então, olha só. O problema maior. Detalhe é isso também, né? Nós elaboramos uma lista com 10 perguntas, alguns com 5, né, senhor Vitor Reis, feito em cima da hora. Pois é. Que, na verdade, a gente vai escolher no momento em que nós falarmos, porque, enfim, podem acabar batendo perguntas, as perguntas podem acabar se tornando repetitivas. Então, senhores... Tá, uma perguntinha. Não, as perguntas não começaram ainda. Não, tá. Meu Deus do céu. Tá, mas então assim, se eu não tiver resposta pra pergunta... Se você não tiver resposta pra pergunta, nós temos que inventar uma trollada pra pessoa que não bolar uma resposta. Porque isso é uma sacanagem, entendeu? Qual é a trollada que a gente pode fazer uns com os outros, assim? Fala mal pelas costas. Não, isso a gente já faz, pô. Eu já falo isso agora. Ah, já sei. Vamos fazer a mesma coisa que o Diego fazia com alguns ouvintes. Quem não souber, um outro participante tem o direito de indicar o livro que você supostamente leria, entendeu? Perfeito. Diego do Livrocast, né? Exatamente. Tá, mas tipo assim, eu não vou responder a pergunta pelo outro, certo? Não, entenda, é uma trollada. Eu vou indicar um livro de sacanagem. De sacanagem, exatamente. Isso. Tipo o Paul Rabbit, assim. Você pode indicar Paulo Coelho, que isso não vá pro ar, entendeu? Por exemplo, eu não sei um livro que me lembra a infância, né? E o Vilto pode dizer, sei lá... 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, é uma boa. Crepúsculo! Isso. Entendi. Lembra a infância, perfeito, Crepúsculo perfeito. Lembra a infância do Marcelo, eu tenho certeza. Começou outro lado, eu nem fiquei sem responder nada, né? Mas vamos lá. Então, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos tirar na... 2-1 americano? 2-1 americano, que porra é essa, velho? Também não sei o que é isso, cara. Ah, esquece, então esqueça, vai, tira outra coisa aí. Não, eu sei o que que é. Tu sabe o que é, Vitor? Sim, Catarinense sabe, né, cara? Brincadeira de nicho aí, cara. Não, eu pensei, a gente começar dos mais novos para os mais velhos, entendeu? Quem tem podcast mais novo e quem tem podcast mais velho. Depois a gente vai mudando a ordem. Tá, e quem que é o mais novo e quem que é o mais velho aqui? Ué, é fácil, Rafael França. O Vilto aí, 30 minutos, cara. Não, senhor, nem Então vamos lá. Citem, por favor, um livro que você abandonou, que começou a ler e acabou gostando. Puta meu que Deus. Agora tem que ter um detalhe, né? Tipo, a pessoa que fez a pergunta fica por último, né? Isso. Pode ser. Isso, esse mesmo. Um livro que eu abandonei, retornei, dei continuidade a ele e gostei no final. Isso, exatamente. Você começou a ler, cara, que livro bosta. Depois de alguns anos, não sei qual a maturidade, você recomeçou a ler de novo e, cara, que eu era um merda antigamente. Esse livro é muito bom, sabe? Cara, vou ser trollado, vão lá uma merda vocês. Mas tipo assim, tu tem que ter desistido ou tu pode ter lido até o final e não gostado? E depois lido de volta e gostado? Não, tem que abandonar. Não, tem que ter abandonado. Você leu, abandonou, voltou e... Tem que abandonar, você não podia saber o final ali. Ah, cara, que sacanagem. Nenhum, cara. Nenhum? Pois é, eu também acho que nenhum, cara. Ou eu acabo, ou eu largo e nunca mais volto pra ele, sabe? Pois é, cara, infelizmente eu também tô nessa ordem. Eu acho que os livros que eu abandonei, eu não retomei mais, cara. Ele Caramba. Ficou abandonado mesmo, assim. Existem muitos que eu abandonei que eu quero um dia retomar, mas infelizmente não foi dessa vez. Tipo, acontece assim, às vezes, de eu estar lendo um livro que eu percebo que vai demorar mais tempo pra ser lido e eu intercalo a leitura. Eu leio um pouquinho dele, termino outro, volto a ele, entendeu? Mas eu não fico sem ler por muito tempo, assim. É questão de uma semana, por exemplo. Acho que quando eu pensei nessa pergunta, eu tava muito... Enfim, era uma coisa muito pessoal, porque eu não li até o final na primeira vez que eu peguei O Senhor dos Anéis. Eu li, cara, pra mim, se você conseguiu sair do condado... na primeira leitura, parabéns, você é, na época, cara, enfim, eu não gostei, cara, não gostei. E depois de alguns anos e tal, eu fui ler e, cara, me arrependi, putz, que droga, eram ridículos, mas, enfim, era uma coisa muito pessoal, pensei que alguns também passariam por essa situação, agora só sou eu. Desculpa. Eu acho que a gente devia anular a trollagem nessa rodada. É, eu também só acho válido. Era a primeira, era café com leite. Vai lá, senhor Marcelo, você é o segundo na lista dos bebês. Os mais novos, deixa eu pegar minha listinha aqui, vamos ver. Bom, perguntinha fácil, né, mas acho que vai ficar bacana. É um livro do qual você queria ser o protagonista. Ah, olha só, cara. Puta, essa é fácil, velho. Só um? Eu posso responder essa? Posso começar? É, um só, por favor, vai lá. Então, eu gostaria muito, eu gostaria de ser o Daniel de Herdeiros de Atlântida, entendeu? Tipo, os filhos do Éden. Eu queria ser aquele cara sarcástico, eu queria ter aquela experiência. Porque assim, eu sempre gostei muito do Wolverine. E o Daniel me lembra muito o Wolverine. E quando eu bati os olhos no Daniel, assim, eu fiz, puta, eu queria ser um cara, tipo, sabe aquele cara que ele é um grandíssimo filho da puta? Mas no final você fala assim, puta que pariu, eu queria ser um filho da puta que nem ele, entende? Porra, eu queria muito ser o Daniel dos Herdeiros de Atlântida, Filhos do Éden. Cara, que engraçado, pensei num livro do Spore também, e pensei num personagem que eu queria ser, que é a Kyra. Não, brincadeira. Peraí. Ó o desejo, ó o desejo, cara. O que vale a primeira, cara. O que vale a primeira. Eu queria ser o Ablon, cara. Ô, Vilto, um parênteses, cara. Não se esqueça que vão ser quatro pessoas editando. E que eles podem cortar a parte do Ablon, tá? Exatamente. Sabe o que é legal? A gente tem que colocar esse aviso também. Se um ouvinte, por acaso, está ouvindo, sei lá, em qualquer versão, a do Marcelo, a do Rafael, a do Vilton ou a minha do Cabuloso Cast, galera, vale a pena você ouvir as quatro versões, porque tem piada que uns vão cortar, mas outros vão deixar. Pois é. Easter egg, né? Olha aí. Agora eu fiquei mais afiado aqui. Vamos lá. E você, Rafael, qual protagonista de qual livro? Ah, cara, eu ainda tô pensando aqui, eu não vou ser trollado, eu tô pensando ainda. Mas, cara... Meu Deus. Aí, ó, o Código da Vinci, eu queria ser o Robert Langdon, cara. O cara viaja pra caramba, é inteligente, ganha dinheiro dando aula e viajando, tem coisa melhor do que isso. Eu achei que ia ter um certo padrão aqui, eu achei que todo mundo fosse falar de um livro de fantasia. Acabou saindo pela tangente, o Rafael agora. Desculpa, eu sou errado agora, né? Não, por isso. É porque geralmente eu quero ser uma coisa mais fantástica que a realidade, sabe? E o Langdon ainda tem uma dose de realidade, né? Ah, cara, mas o Langdon eu queria, cara. Eu queria ser o Langdon também, cara, assim, porra. É o tipo, é o professor que eu acho que todos os professores gostariam de ser, entendeu? Viaja, dá palestras, é famoso e come as gostosas. Pô. Tá no perfil, entendeu? E detalhe, ele come as gostosas que não são as alunas, claro, né? Eu sabia que o Lucien ia falar isso, cara, eu sabia. A esposa do Lucien vai ouvir isso ou não? Se já não ouviu, em loco, daqui a pouco o Lucien cai da chamada e não volta mais. Mas eu, cara, eu queria ser... não riam, pelo amor de Deus, tá? Eu queria ser o Percy Jackson, cara. Que eu acho que é a série que eu mais curto, assim, infanto-juvenil, de fantasia, absurdo, assim. Eu queria ser, talvez não ele, mas eu queria ser o protagonista da série. Então, fosse o filho de outro deus que fosse, que o Percy Jackson é filho de Poseidon, né? Eu curto água também, acho muito massa, mas eu queria ser ele, assim. Cara, eu curto água foi muito off, né? Tipo, não, galera, eu tomo banho, entendeu? Tipo, não. É que eu tenho uma relação muito próxima com o mar, com piscina, eu faço natação, eu surfava. Então, tipo, eu curto o oceano como reino de Poseidon, pai de Percy Jackson, sabe? Cara, humilhou mesmo, assim, a resposta foi... Puta... Entenderam, né? Até arrepiou aqui, arrepiou. Vilton Reis, você. Vamos lá, então. Um livro que você indicaria para o seu inimigo ou para a sua sogra? Nossa, ai, cara. Que isso, cara? Um livro muito ruim, cara. Puta, cara. Não, mas isso vai ser uma denúncia desgraçada de todo mundo, né? Porque a gente pode indicar um livro pois ruim é. Que todo mundo ama, né? Mas tudo bem. Ok. Cara, eu tô lendo o Scooby aqui, vê o que eu indico, velho. Pera aí, o Marcelo tá falando. Não. Não, você cola, pode cara. Pode fechar essa porra desse Scooby. Eu tô de memória tá, aqui. Tá. Fechei. Cara. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, um livro que eu indicaria pra uma pessoa que eu odeio do fundo do meu coração, disso desculpem os amantes de literatura clássica, mas eu dava de presente Grandes Sertões Veredas, cara. Toma aí, boa sorte, porque a primeira palavra no nada impede qualquer leitura se você não for pra um dicionário, entende? Então, cara, eu daria assim pra minha sogra, toma, é um livro leve, tem uma história feliz, vai ter romance, se prepare. Eu dava Grandes Sertões Veredas, toma aí, lê, fica à vontade, entende? Aproveitando o gancho, pra mim, com certeza seria o livro que foi imposto por mim, com certeza A Senhora. Todo mundo fala mal, tem que falar mal também, cara. Putz, foi obrigado, mas por favor, toma sogra, é isso. Toma sogra, hashtag toma sogra. Ai, cara, muito boa, né? Cara, eu acho que eu fechei o Scooby de cabeça que o único livro que eu lembro de ter abandonado, assim, de cara, não consigo mais ler essa jossa aqui, foi O Vendedor de Sonhos, cara, do Augusto Cury. Olha só. Polêmica, hein, cara? Ah, então parei de ler, assim, que realmente, olha, não deu. Eu sei que é muito vendido, tem gente que gosta e tal, mas então se você é minha sogra e quer ler, tá aqui, é só pegar, à vontade. Tá reservado o livro. Não, alguém precisa, por favor, @Sally, que é a namorada, a futura esposa do Marcelo, @Sally, aí dedicado para a sogra, entendeu? E manda o jabaquete pra ela, entendeu? Vale a pena. Agora, eu achei interessante, o Marcelo indica Augusto Cury e o Rafael diz que é polêmico, e eu que indiquei um livro clássico da literatura brasileira. Meu, no dia seguinte, eu tenho certeza que tem gente que nunca mais ouviu o Cabuloso Cast. Conheceu hoje, não escuta mais, né? Não, no dia que vai abandonar geral. Ah, é. E o meu indicado para essa pergunta é Assassin's Creed Renascença, cara. Nossa! Não, ó, rapidinho. Cara, eu comprei esse livro, li assim, sabe quando tu lê o livro e tu fica, tá, e daí, assim, tipo... Ah, cara. É só um cara, tipo assim, ah, mataram a família dele, beleza, ele vai matar todo mundo e lá numa cidade italiana e pronto, acabou, só isso. Ei, peraí, isso não se chama o Conde de Monte Cristo, né? Já fizeram isso aí. Então, né? Então, né? Cara, eu vou dizer que eu já não curto jogo, ler livro de jogo passa longe da minha vontade. Livro de jogo eu até leria, o negócio é que eu também não gosto de Assassin's Creed, então pra mim ia fazer diferença, cara. Sério, não, assim, respeito quem gosta, mas achei muito ruim. Caraca. Eu respeito, mas jogo pedra igual, né? É isso aí, é isso. Respeito, aí. Respeito, mas achei uma bosta, né? Tipo, claro. Ok. Ah, agora a tua vez, Luciane, faça essa pergunta. Então, senhores, como eu disse, as minhas perguntas são pra botar vocês na parede, né? São pra obrigar vocês a passarem vergonha. Então, vamos lá. Qual livro deixou você mais excitado? Caraca, velho. Tá, vamos mandar o cash pra minha namorada ouvir também, não? já tá digitado, @CL, entendeu? E, escuta já pra cash. Puta merda, cara, deixa eu pensar aqui agora. Não, eu não sei qual que me deixou mais excitado, mas eu lembrei de um aqui, cara. Eu lembrei do Professor do Desejo, do Philip Roth. É um livro muito bom, cara. Recomendo. Ok, agora, por favor, eu quero justificativa. Eu quero por que deixou você excitado. Porra, peraí. Não. Podem bipar essa parte. Eu tô falando do livro deixou vocês de p*** duro. Então, puta que pariu. Vocês vão citar uma porra de um título. Não, gente. Vocês têm que dizer por que parte. Por quê? Eu quero justificativo. Os ouvintes estão coçando por causa disso, entendeu? Caraca. Porra. Eles querem conhecer o lado sórdido de vocês, então. Acho que não, cara. Acho que não querem, não, Luciano. Ah, eu sei que pensa. Eu sei que pensa. Depois você corta no seu, Marcelo. Eu vou cortar minha resposta só. Então eu vou deixar, cara. Assim, eu vou responder logo, já que vocês estão tão enrolados. Um livro, cara, que me deixou... Meu irmão, foi complicado. Tipo, eu não passaria pela sala com a minha mãe lá depois de ler aquele livro, não. Foi Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Porque tem uma cena, cara, específica do livro, em que a mulher, ela começa a se tocar, cara. Eu nunca vi uma descrição naquele nível, assim. E foi assim, como eu disse, eu não passaria pela sala com a minha mãe lá, entendeu? Tipo, de cueca impossível, sabe? Não dá a cena. Cara, assim, eu costumo ler muito em ônibus, no trabalho, sabe? Então, eu nunca fiquei excitado como o Lucien, né, nesse caso. Mas eu lembrei de um livro aqui que tem uma passagem que me provocou uma aceleração cardíaca, digamos assim. Isso é um femígio, velho. Politicamente correto, cara. Cara, foi O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Bem no início do livro tem uma parte, assim, que ele encontra, ele entra, um personagem entra numa casa, tem uma construção meio mágica na situação ali, mas ele encontra uma mulher, vai entrando num cabaré, assim, tem um quarto, a mulher mais bonita, ela separada pra ele e tal. Enfim, tem um ato ali que, enfim, acelerou, bateu forte no coração, assim, mas nada demais também, cara. Pelo amor de Deus. Ótimo ato, ótimo ato. Ô, Vitor, não se finja não, vamos lá, descreva, por favor, a gente ainda tá esperando, vamos lá. Ah, é. Não, cara, O Professor do Desejo é um livro massa, porque é um professor universitário já, ele é um tiozão, assim, só que todo semestre ele fica de olho em qual aluna que ele vai pegar no final, na festa de final de curso, entendeu? E aí ele faz essa festa no apartamento. Enfim, as descrições do Philip Roth, que escreve de forma sensacional, são bem calientes, assim, digamos assim. É isso, cara. Cara, vocês são muito molenga, velho. Vai. Ok. Vai, Rafael. Ah, cara, eu acho que vou ser o mais cabaço de todos aqui. E... cara, essa é uma definição que cabe bem a pergunta. Ah, vou citar as Crônicas de Gelo e Fogo, cara. O livro 3. Tem umas cena, eu não me recordo o contexto, mas tem um tempinho que eu li, mas acho que a Khaleesi, né, a Daenerys, estava num navio, e do nada a escrava dela, enfim, se oferece pra fazer algumas coisas, enfim, e o resto é história. Não tem o que se falar, cara, Game of Thrones é só isso, então eu tô me acostumando ainda, mas essa cena pra mim foi uma das melhores que teve, uma cena de aceleração cardíaca, como o Marcelo disse. Pelo menos ninguém ficou excitado lendo a biografia do Steve Jobs, né? Alguma coisa assim, né? Vai saber. Quem começou a rodada foi o Rafael, certo? E quem veio depois foi o Marcelo. Então o Marcelo começa essa rodada. Tá, essa aqui, enfim, eu vou me comprometer com a resposta dela, mas eu farei a pergunta. É um livro que deu vergonha de ler em público. De carregar no ônibus, de ler no trabalho, de segurar o livro pela capa em algum lugar que alguém viu. Qualquer situação do gênero. Um livro que deu vergonha de ler em público? Falei sobre isso no 30 minutos número 8, tá? Mas vou repetir aqui. O livro é do Mário Vargas Llosa, se chama Festa do Bode, e cara, dava vergonha de ler no terminal porque, além da capa ser predominantemente vermelha, o que todo mundo já te olha por onde tu passa, além disso ainda tem uma pintura medieval e tem um diabo, assim, com um chifre, uma coisa meio meio macabra. E detalhe, aquela pintura não aparece em nenhum momento do livro, cara, da história. Tu não entende por que botaram aquela pintura ali na capa, cara. Ai, ai, mas o livro é muito bom, mas eu paguei uns micos com esse livro. Caramba, velho, eu tô tentando... Ah, eu lembro. Lembrei agora. Não tem outra, cara, Crepúsculo. Obrigado, Lucien, obrigado. Essa era a minha resposta também. Foi foda ler Crepúsculo. E o pior é que eu só tinha tempo de ler Crepúsculo no ônibus. Eu não tinha outro local pra ler Crepúsculo. Então, tipo, a merda era que todo mundo ficava olhando pra mim. E juro, velho, quando eu tinha muito adolescente no ônibus, eu guardava o livro, eu não conseguia ler, entendeu? Aí foi por isso, a partir desse momento que eu comecei a ter fones de ouvido e escutar podcasts mais altos, enfim, pra não poder tolerar um transporte público no Brasil. Mas Crepúsculo foi um vexame inacreditável. Eu já disse isso e repito, eu gostei do livro, eu dei 5 estrelas pra ele, acho que ele atende a proposta, mas respondendo a pergunta aí foi essa, foi vexaminoso mesmo. O cara chega ao ponto de dobrar a capa no colo, assim, ler o livro torto, pra ninguém ver qual a capa do livro que tá lendo. Ah, é. Não, mas eu tenho uma amiga que ela forra de papel branco a capa, pronto. Ela lê qualquer livro. Olha só, cara, boa tática. Enfim. É uma inteligência, né? Pô, é uma ideia, né? E é um empenho também, né? Pelo amor de Deus. Tá, beleza. Eu quero saber que tipo de livro ela lê, cara. Mas... Rafael, sua vez. Cara, eu não consegui me recordar de nenhum que pela capa, mas sim pelo conteúdo, porque eu realmente achei o livro muito ruim e eu teria vergonha mesmo de andar com ele na mão. Eu poderia citar ainda que eu pretenderia ler, que ainda eu tô querendo ler o da Sasha Gray, que, enfim, tá na lista ainda. Mas eu teria vergonha de andar com ele. Mas o livro que eu, pelo conteúdo, que eu achei muito ruim, olha que é autor brasileiro, polêmica, hein, Mamilo. Preso no Amanhecer, do Wender Monteiro. O livro, acho que, não sei se estava previsto uma série ou não, uma trilogia. O livro, eu não sei se o autor se precipitou, até porque o autor ser muito jovem e tal, mas tem muita cena que você se acredita que o autor teve influência de filme, que não foi alguma coisa de influência literária, de narrativa, algum tipo. Ele viu um filme e tentou descrever aquilo no livro. Cara, não sei como é que funcionou isso, eu não recomendo, e talvez justamente por isso eu teria vergonha. Eu acho o livro pecou em alguns momentos, eu fico receoso de falar porque é autor brasileiro. Mas, desculpa, cara, eu não gostei, e é isso aí. Cara, não conheço esse livro, não. Também. Então não procure. Não conheço, eu só... Não conheço. O Lucien respondeu a minha resposta, né? Então eu vou só citar um outro caso aqui. Quando eu comprei o livro Tesão, do Tico Santa Cruz, e eu levei pra ele autografar. Esse foi o único... E eu piorei ainda mais a situação, porque a minha namorada tava junto, e eu tinha o Clube da Insônia dele pra autografar, e o Tesão. Daí eu deixei ele autografar o Tesão pra ela, entendeu? Sim, isso acabou com a minha noite, foi bem constrangedor. Não acho, não. Eu acho que você fez tudo certo. Até agora, em nenhum momento, eu vi o erro nessa situação, entendeu? Você deu tesão pra ela assinar, tá certo. E ele autografou pra mim o outro, né? Então ficou menos pior, digamos assim. Mas foi estranho andar com o livro Tesão na mão, assim. Até porque tava um desenho meio... Enfim. Quem conhece a capa sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, Vilton, você. Um livro, cara, muito, mas muito, de forma que te espante de tão violento que é. Putz, eu tinha uma pergunta parecida, que eu ia perguntar qual foi o livro que deixou você horrorizado, mas eu vou arriscar aqui, eu acabei de queimar minha pergunta. Obrigado, Vilton. De nada, disponha. Tu começa respondendo aí, cara, já começou a falar? Cara, eu não tenho nenhum, pior que eu não tenho, cara, nenhum livro que me deixou, meu Deus, que cena, puta que pariu, de revirar o intestino. Infelizmente, eu não leio literatura muito... enfim, responda aí, que eu vou ficar pensando aqui, vai. Que se ninguém responder, o Vitor responde logo, vai. Tem um livro, eu vejo pouca gente comentando dele, mas eu gostei muito na época que eu li, que foi Desespero, do Stephen King. Que talvez por você estar imerso naquela... Porque o livro tem uma... O nome já diz, né? Te causa um desespero, tu fica angustiado com aquilo. E talvez por conta disso, as cenas de violência se acentuem mais ali. Mas, cara, eu achei muito legal do jeito que ele construiu, porque os outros livros de Stephen King, apesar de aparecer alguma coisa sobrenatural, algo do tipo, ele faz um misto de tudo. Tem um terror psicológico, tem essa parte sobrenatural, mas a parte violenta também o cara descreveu muito bem, então leiam, é muito bom, cara. Cara, valeu, tu me lembrou de um outro livro que eu jamais lembraria se não fosse tua menção agora a Stephen King. Eu li O Apanhador de Sonhos, cara, do Stephen King também, e é de ETs e tal, tem um filme que eu nunca vi, mas dizem que é horrível, então se for conhecer a obra, conheça o livro. E tem uma parte que ele... Enfim, vou resumir a cena aqui porque é pra criar horror, né? Senão... É bem no início do livro, bem no início não, mas é na parte inicial da história. O ET, no caso, tá crescendo no hospedeiro homem. Então tá crescendo no estômago do cara, sabe? Isso é uma cena muito horrível, cara. Que ela se passa num banheiro e o cara tá com o ET nascendo pela barriga dele, assim. Tem uma descrição muito foda. E, cara, foi uma parte, assim, que eu acho que até hoje nunca me aterrorizou tanto nada como aquele livro, assim. Como aquela passagem, assim. Tá, mas peraí. Mas como é que o ET nasce? Ele rasga a barriga do cara ou... O cara defeca o ET. Rasga. Ele, cara... Eu achei meio confuso, cara, isso aí. Sai sangue pela... né? Eu fico pensando, do jeito que você tá falando, me parece uma coisa tão idiota aqui. Não, cara, mas é absurdo, assim, pensa num verme, tá? Pensa numa minhoca gigante, tá? E ela se estica por todo o sistema digestivo do cara, então sangra por baixo, sai por cima e por baixo. Cara, é absurdo, assim, a descrição que o cara faz. E o rapaz, que morre em seguida por virtude disso, ele tá preso num banheiro, isolado numa cabana no meio do mato, assim. Então, cara, é uma cena muito aterrorizante pra mim, assim, sabe? Eu nunca tinha tido contato com nada do gênero, até porque eu não leio muito livros violentos, assim. Então, se você leu e não achou tão violento assim, desculpe. Não li. É que quando você tava falando de hospedeiro na barriga, eu tava pensando nas cenas do Alien. Cara, que tosco. Não, mas... Não, cara, é uma coisa bem sangrenta e bem visceral, assim, sabe? Por isso que me abalou um pouco, assim. Gosto disso. Vamos lá, Luci. Cara, acho que eu vou levar uma trollada foda, cara. Não tem, cara. Não... Opa! Que merda, cara. Tem, velho, eu sou muito água com açúcar. Eu me lembro, como é que se diz, do livro do Vianco, mas o livro do Vianco não teve nada que me deixou horrorizado, puta que pariu. Eu fiquei com medo, eu fiquei com cagaço, mas era mais por causa das situações e não pelo que aconteceu. Porra, cara, eu vou ser trollado, beleza, vamos lá, eu aceito a trollagem. Cara, eu achei que não ia ter trollagem nenhuma hoje, cara. Eu acho que cabe uma imitação, não sei, né? Vá tomar no olho. Quem fez a pergunta foi o Vilton, né? É, por favor, Vilton. Eu tenho o direito a indicar um livro pro Lucien, é isso? É, um livro que o Lucien achou muito violento. É isso, velho. Então tá, Lucien, já que você é tão água com açúcar assim, e você não lê livros violentos, então eu indico pra você Sabrina, Lucien, que com certeza... não vai ser violento. Que filho da mãe. Tem que ler. No próximo JabaCast você vai comentar desse livro, cara. Agora, é isso aí. Sabe qual vai ser a raiva desse programa? É que quando a gente desconecta, eu tenho certeza que todos os livros que a gente não citou, a gente vai lembrar. Tenho certeza, sim, cara. Com certeza. Ai. E agora eu vou citar o meu, cara. O meu livro violento. Vocês vão rir, cara, da cena, mas é... O título é ruim, tá? O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, que é um livro do Yukio Mishima, que é um escritor japonês. E, cara, tem uma cena nesse livro que ela acontece bem no começo do livro. É de um menino de 13 anos e o grupinho dele ali, de rapazes dessa idade. E eles consideram que, tipo, pra romper com os ideais do mundo adulto, eles precisam fazer algo violento. E aí, eles primeiro, num primeiro momento, pro cara ser iniciado, ele precisa matar um gato. Só que a forma, cara, como é descrito esse matar um gato, que o cara pega o filhotinho do gato e pega e, tipo, dá com a cabeça dele no chão, depois abre, disseca o gato e etc. Tipo assim, tu já acha violento quando tu vê isso. Mas, cara, mais pra frente vai ter uma cena que a base da cena é essa aí, mas eu não vou contar porque vai estragar o livro, assim, cara. Mas consegue ser mais violento, cara. Mas tá bom já, cara, tá bom. Já entendemos. É, não precisa. Mas muito bom o livro, já te recomendo. Não, obrigado. Leitura recreativa, meu, muito bom, cara, muito bom. É um livro ruim de um bom autor. Não, vai ter gente me xingando agora, cara, mas eu detestei esse livro. E se eu tivesse lido só esse livro do autor, já que foi o primeiro que eu li, eu não ia querer ler outro. Mas é Memórias ou Notas, depende da tradução. Memórias e Subsolo, do Dostoiévski. Cara, eu achei péssimo esse livro. Achei muito chato, achei um saco. Me xinguem aí nos comentários. Mas se eu tivesse desistido desse livro, eu não teria lido Crime e Castigo, que é um livro genial do Dostoiévski. Mas eu achei muito ruim, Memórias do Subsolo. Pronto, falei. Tá, a pergunta é, um livro... É um livro ruim de um autor que você considera bom. Tá, eu posso defender porque eu considero o autor bom antes de... Marcelo, por favor, que fique destacado nesse podcast que o Marcelo é o panos quente da podosfera literária brasileira, entendeu? Cara, meu Deus do céu, vai. Tá, cara, assim, ó, eu acho esse livro uma merda, justamente porque eu já li outros dele antes e não achei ruim. O livro que eu detestei foi Inferno, do Dan Brown. E eu considero o Dan Brown um bom autor pelo que ele representa pra literatura e descrições que ele faz, e o cenário que cria e etc. Pronto. Nossa. Eita ferro. Ah, cara, assim, eu não vou ficar falando porque eu achei o livro ruim. Eu gravei um podcast sobre isso, mas o Lucien tava comigo, inclusive. Cara, o bicho, ele engana o leitor na cara de pau e não é uma coisa tipo, enganei porque o meu enredo é criativo. Não, eu enganei porque eu quis enganar. Eu fiz uma mentira pra você e você só vai saber quando for enganado, sabe? Tipo, não é um recurso, não é uma construção bem feita. É, ele deixa uma gap no livro, que é pra te pular essa gap e depois ver que tu pulou ela, sabe? É absurdo, cara, assim, quem leu, entendeu, e quem não leu, não leia. Caramba. Comece com Antes Demônios, Código da Vinci. E aí, senhor Rafael? Pera aí, cara. Então, eu vou dizer logo o meu, tá certo? Pra o Rafael ter tempo. Então, vamos lá. Por favor. Eu não me lembro exatamente o nome do livro agora, me foge da memória o nome do livro, mas é um livro do Saramago, é um livro biográfico dele, bem curto, por sinal, e eu achei a biografia que eu li na mesma época, eu li a biografia feita por um outro autor, muito mais rica do que a própria maneira que o Saramago descreveu na vida dele. Eu achei o livro confuso, achei o livro parado, entendeu? E naquele momento eu tava meio que na vibe do Saramago, porque eu tinha acabado de ler Ensaio sobre a Lucidez, eu já tinha lido Ensaio sobre a Cegueira, já tinha lido O Ano da Morte de Ricardo Reis, e eu tava na vibe do Saramago naquele período, e quando eu fui ler esse livro biográfico, eu disse, pronto, agora o Saramago vai se debulhar, né? O cara vai falar da vida dele de uma forma incrível. E eu achei o livro muito chato, insuportável. Eu li a pulso e é um tipo do livro que eu não guardo nenhuma memória dele. Se você perguntar assim, em tal momento ele diz isso, eu não lembro do livro, entendeu? Tipo, eu apaguei o livro da minha memória. Eu achei a biografia feita por um outro autor muito mais rica, sabe? E o Saramago, todo mundo sabe, é um autor que eu sou puta fã, entendeu? Puta fã, sabe? Mas eu acho que tem uns livros que tu lê assim, e tu lê querendo gostar, né, cara? Daí tu vai, não, eu quero gostar dessa leitura, eu quero gostar, eu quero gostar. Chega na página 100, 200 e tu não gosta dela. Cara, quer ver autor estrangeiro, né? Autor estrangeiro que vem com sucesso pro país, por exemplo, eu vou citar um que eu gosto muito, A Sombra do Vento. O cara chegou com A Sombra do Vento, que é o, pá, o romance mais vendido do cara. Aí como faz sucesso, eles começam a lançar no Brasil livros que vieram antes do A Sombra do Vento e que não são tão bons quanto, sabe? Tipo, livro que ele escreveu 20 anos atrás. Aí tu vai comprar, meu Deus, é o novo livro do cara, tu vai ler, não é tão bom quanto, assim. Isso é muito foda. O cara quer gostar, mas não consegue, né? Não é igual. Eu agradeço ao Vitor porque ele falou que tem livro que muita gente gosta e você acaba não gostando, e agora promete quem gosta. De novo, vou citar Stephen King aqui. E, cara, eu não gostei de Carrie, é estranho. Tipo, pode jogar pedra, pode... Eu não gostei, cara. Eu até... Muita gente tá falando que o filme que saiu recentemente é bem diferente do livro. Tá, até me animei, pô, se for diferente do livro, tá bom, né? Porque não gostei, cara. Enfim, desculpa quem gosta muito de Stephen King, quem é fã. Eu também sou fã, mas me entenda, por favor. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito bom, muito bom. Beleza, então. Vai ser simples, vou deixar pior pro final. Um livro pra você levar na viagem. Meu Deus, muito fácil. Cara. Ah, meu Deus. Ah, já sei qual é a resposta do Vilto. Muito fácil, posso. Tem a ver com viagem teu livro, né, Vilto? Claro que sim. Ah, então, sabia. Ah, eu já sei também qual é, mas... Vai, o Vilto começa, então, vai. Ah, bem clichê, né, cara? On the Road, Jack Kerouac. Eu nunca li, cara, mas eu tô muito afim de ler. Ah, cara, é um dos meus livros preferidos, o Kerouac é um dos meus autores preferidos. E é um livro que te deixa pilhadão, assim, pra viajar. E eu adoro viajar de carro, cara, com amigos, assim. É, fui pra Argentina de carro, então eu adoro, assim, fazer isso. E, cara, On the Road é o livro pra tu ficar maluco, assim, pra viajar. Recomendo. Cara, eu vou falar de um livro. Eu não combinei isso antes com vocês, mas eu posso falar de um livro que eu não acabei de ler ainda? No mínimo você está lendo, então conta, vai. Tá, então. Eu vou falar de um livro que eu não acabei de ler, estou lendo, que tem como tema viagem também, que é A Improvável Jornada, de Harold Fry. E é uma história de um cara que ele sai de casa pra colocar uma carta no correio por um motivo determinado, e daí ele decide, ao invés de colocar a carta no correio e a carta chegar até a pessoa, ele decide caminhar até a pessoa. Só que ele tá quase 1000 quilômetros de distância da pessoa e ele vai caminhar. O cara tem 60 anos e tal, sabe? Então, me lembra viagem, porque tem essa viagem da pessoa, e porque ela reflete, esse livro se reflete pra mim até agora tudo que eu espero numa viagem, assim, que é descobrir coisas novas, olhar a normalidade por outros pontos de vista, repensar atitudes passadas, questão de conhecer coisa nova, repensar hábitos antigos e tal, sabe? Então acho que é uma leitura bem bacana, até porque ela é bem metafórica em vários pontos, assim, e ela causa reflexões que é pra te ler pouco a pouco mesmo, assim, sabe? Então acho que seria uma boa indicação pra viagem, assim. Cara, o meu livro, pô, muito fácil, Coisas Frágeis, do Neil Gaiman. Ah. Pô, muito livro gostoso, rapidinho de ler. É um livro que ele não se passa em viagens, mas o livro em si, ele tem um clima de que todos os personagens passam por momentos de transição na vida deles, entendeu? Sejam positivas ou negativas, claro. E, cara, a escrita do Gaiman, a maneira como o Gaiman constrói o universo dele é muito foda. Então, Coisas Frágeis tem que ir na bolsa de uma viagem, cara, sem sombra de dúvida. Lucien é gay match. Ah, eu também sou, cara, eu também sou. Quem não? Eu ia citar um do Neil Gaiman agora, mas o Lucien me roubou. Então, tentar mudar agora. Cara, tá, uma viagem curta. Uma viagem curta. Conspiração do Graal. O livro é fininho, então, por isso eu fiz a menção no começo, que o livro é fininho e pela proposta do livro funciona. É algo que tem essa questão do Graal, de conspiração, de tudo mais, mas é algo que, tipo, passa muito rápido e você realmente fica focado na história do início ao fim, porque tu quer saber o que acontece. Mas é isso, cara. Não tem muito... Até porque o Dan Brown já faz isso muito bem e o livro, acho que nasceu justamente a partir do sucesso do Código da Vinci, mas a Conspiração do Graal, Lynn Shores e Joey Moore, é tranquilo, não é uma leitura pesada, apesar da temática, dá pra ler em uma sentada se você quiser, então comprem. Meu Deus, não pode indicar mais nesse tópico. Pois é. Cara, vou fazer um podcast só sobre livro de viagem, cara. Cara, bacana. Ó. Eu pensei agora, não sei porque não dou Douglas Adams. Se vocês fizerem, não falo mais com vocês. Então aí, minha terceira pergunta, uma bem simples, tô de bom humor aí, vou pegar leve com a galera. Lá vem, prepara isso aí, prepara. Tô me segurando aqui, vai. Não, cara, é sincero, é sincero. Um livro de aventura de capa e espada, cara. Que te empolgue, assim, que te deixe querendo pegar na espada e sair lutando. Ei, lá, ei, cara. Calma, que isso, cara. É incrível, tá? Vamos, vamos. A pergunta da excitação já passou, calma. Ai, cara. Caraca. Cara, eu começo respondendo de cara, porque eu vou ferrar todo mundo. O Hobbit, cara, livro divertidíssimo. Aventura foda de capa e espada. Pô, não tem. Olha, tem magos, tem gente. Tem dragão, tem lutas, tem orcs. É muito foda, tem humor, tem muito. Cara, o Hobbit, cara, não tem outra pedida. Vamos lá. Um livro que eu já tinha lido já, mas agora eu tive a oportunidade de. Eu tô relendo ainda aos poucos, mas tô relendo O Nome do Vento, cara. Enfim, a ambientação é legal. Às vezes talvez não seja aquele livro capa espada, né? Como vocês estão falando, de dar aquela vontade, mas pelo universo, cara, eu seguraria uma espada e seria feliz naquele universo. Então, O Nome do Vento, pra mim, vale pra pergunta, então. Cara, eu já citei, né, o Percy Jackson, não sei se vale, mas então eu vou citar O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, que eu achei bem bacana e tem capa espada, é uma aventura também, só pra não me repetir. O cara falou Hobbit e tirou de todo mundo, né? Por isso que eu falei logo. Cara, eu ia citar Os Três Mosqueteiros, que foi o primeiro livro de escritor francês que eu gostei, enfim, mas não vou citar. Vou citar o Musashi, cara, que eu li o primeiro tomo só, são dois tomos de mais de 1000 páginas, mas, cara, é muito legal, cara, é muito... Cara, só pra vocês sentirem o gostinho da coisa, sabe todos aqueles filmes, desenhos que vocês já viram, onde as pessoas lutam com duas espadas? Então, foi historicamente o protagonista do Musashi, que se chama Musashi, né, que inventou a técnica de luta com duas espadas. Então, Musashi é um romance baseado em fatos reais, mas que é uma aventura de capa e espada animal, assim. Recomendo muito, cara. Cara, já que o Vitor roubou uma ideia pro 30 minutos aqui do JabbaCast, eu acho que o livro do Musashi merece um livro cast. Merece, hein? Merece um triplex, hein? Deixa eu ver pra... não, essa daqui é muito moleza. Essa daqui é tranquila. Tá bom, vamos lá. Vou pegar pelo lado emocional de vocês. Deixei vocês constrangidos. Agora quero ver o lado emocional de vocês. Qual foi o livro que fez você chorar? Ah, cara, um só. Pô, o Marcelo é o bebê chorão, tá ligado? Da gente aqui. Sou, cara, sou. Pô, então sou o coração de pedra, porque, cara. Se rolar algum cast de livros que eu chorei lendo, me chamem que não falta pra lá. Só preciso ter um convidado no cast, né? Só o Marcelo. Uma perguntinha, eu devia ter vergonha de ter chorado lendo, não, né? Não. Quer dizer, depende, né? O que eu chorei, eu tive vergonha, mas tudo bem. Cara, o livro que eu mais chorei lendo, assim, de longe, não sei se... Não é famoso, acho que ninguém nunca leu aqui, mas é um livro bem vendido, pelo que eu sei. É Um Hotel na Esquina do Tempo, que é que ele conta a história dos japoneses e dos chineses que moravam nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, depois de Pearl Harbor e tudo mais. Então, o preconceito que os americanos tinham com eles, o preconceito que os japoneses tinham com os chineses e vice-versa, porque os japoneses eram inimigos, os americanos e os chineses não. Então, aquela questão, tipo, de tem olho puxado, será que é bom ou ruim, sabe? Enfim, não é por isso. Tem uma história romântica muito grande por trás, muito foda, e no fim do livro, assim, cara, na terceira página, assim, eu tenho certeza que se eu pegar o livro agora, abrir na parte que eu chorei e ler de novo, eu começo a chorar, sabe? É sério. Assim, me mexeu muito. Bem no finalzinho, assim, cara, se eu pegar a página, eu lembro que eu li o livro, depois de uma semana eu voltei, cara, pra ler, não acredito que eu chorei e tal. Aí eu falei de novo e comecei a chorar, assim. É sério, cara, sabe? Tinha um elemento químico ali naquele papel, né, cara? Ele só abre o livro e começa a chorar, tá? Foi escrito em página de cebola, né? Não, é sério, cara, sério. É muito bem triste o livro mesmo, assim. Enfim, eu não vou falar que teve um livro que me fez chorar, porque não, acho que não teve nenhum que, cara, que emocionante. Não, acho que não teve nenhum, assim, mas teve aquele que sabe que você enche de lágrimas e tu... Calma, se controla, calma, não é isso. Mas a menina que roubava livros, cara. Acho que alguém já ia falar isso, mas enfim. Putz, cara, pô, o moleque morre, mano, que isso. Mas acho que teve cenas, né? Não é só uma, mas teve cenas ali que picos de... Quando você tá lendo, tem picos emocionais. E eu acho que esse, não só eu, mas como muita gente que leu, também sentiu a mesma coisa. É, esse eu lacrimejei também, cara. Mas o que eu mencionei, eu achei mais impactante, porque ele faz uma construção inteira pra no final... arrebatar, assim, sabe? Não é tipo a menina que roubava livros que toda parte tem um drama. Enfim. Sim, sim. Não, olha, eu não cheguei a chorar, cara, mas o Capitães de Areia do Jorge Amado, assim, eu segurei, assim, a lagrimazinha, cara. Eu não sei, acho que eu me envolvi demais emocionalmente com o livro, assim, sei lá, cara, foi uma coisa. Eu não, não tenho uma explicação lógica pra eu ter me emocionado tanto com aquele livro, assim, mas foi bem forte. O meu, eu sinto um pouco de vergonha e não sinto vergonha, porque eu não tenho vergonha de expor meus sentimentos. Porém, eu fiquei que nem o Rafael, eu tive que escolher, ou eu chorava ou eu terminava a leitura, entendeu? Então eu optei por terminar a leitura porque eu ia gravar um programa exatamente naquele dia. Então, eu estou falando do livro do Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão. Cara, assim, quando eu terminei de ler o Diário de uma Paixão, eu fiquei com o Vitor segurando as lágrimas o tempo todo e eu tinha que ler ou chorar, eu não podia escolher, eu tive que escolher. Fui gravar o programa e no mesmo final de semana eu fui assistir o filme com a minha esposa. E não teve outra, velho, foi chororô do meio pro fim do filme, comecei a chorar, deitei na cama, fiquei em posição fetal, me sentindo uma merda, ser humano. Porra, foi foda. Foi complicado. Imagina, tipo, ele terminando a leitura e tendo que gravar o programa, tipo, enxugar as lágrimas e... Sim, leitores, sejam muito bem-vindos a mais... Não, pode ver que naquele programa eu tô até com um tom meio triste, entendeu? Olha. Pô, a gente pode continuar essa pergunta, né, cara? Tem mais um monte de livro pra falar aqui ainda. Não. Você tem um monte de opções, eu não, peraí. Um livro que você gostou, mas mudaria somente o final. Porra, eu achei bem fácil essa, na real, cara. Porque aconteceu comigo recentemente. Um livro que eu li recentemente... Filhos do Fim do Mundo, cara, do Fábio Barreto. Eu gostei muito do livro. E eu até falei com ele depois e tal. E o final dele mudaria. Não posso explicar por quê, porque ia ser um spoiler violento. Porque é o final do livro, né? Mas eu mudaria pelo tom da narrativa. Enfim, aí vai de pessoa a pessoa, né? O autor tomou o caminho dele, eu tomaria outro se eu fosse o autor. Mas já que não sou, então gravo podcast e falo que mudaria. ô Marcelo, mas só pra entender, tu chegou e chamou ele no Face e disse assim, ah, ruim o final desse teu livro aí, né? Eu escrevi melhor. Imagina! Não, cara. Eu gravei um cast com ele, uma entrevista com ele, daí eu, em bastidores, em off, eu falei o que eu mudaria e ele acabou defendendo o ponto de vista dele, mas mesmo assim eu mudaria. Então... Tipo, o seu livro até que é legal, sabe? Mas o final, sabe? Não, casa, assim, ó, pra não ficar parecendo que é ruim o final. Casa bem com a proposta dele, casa bem com o autor, com algum gênero que ele se propõe a escrever, mas eu farei diferente pela interpretação que eu tive da história, sabe? Mas leiam, é muito bom, leiam que é muito bom. Puta merda, velho, eu acho que eu vou ganhar muita inimizade hoje, mas enfim, eu li o livro, sou fã do autor, como o Marcelo disse, eu sou fanboy, mas eu mudaria o final de Deus Americanos. Não gostei do final. Meu Deus. Eu achei muito injusto com o personagem. Tipo, o cara passou por tanta coisa pra ficar naquele final. Tanto é que a minha maior satisfação foi ler o último conto de Coisas Frágeis, que pra mim foi um final digno pro Shadow. Tipo, pra mim o Shadow não tinha ganho um final digno. E no Coisas Frágeis, eu pensei nisso, né? Pô, eu acho que o Gaiman concordou que ele não deu um final digno no próprio personagem, porque ele fez um final digno lá no Coisas Frágeis. Então eu mudaria o final, sim, e não seria o final do Coisas Frágeis, claro. Quando eu terminei de ler o livro, eu não pensei que teria aquele outro livro, né? Então eu mudaria, com toda certeza. O livro que eu mudaria o final seria O Senhor do Amanhã, da Vanessa Bos. O livro é bem legal, tem uma superação e tudo, assim, na verdade são narrados com dois personagens ali em primeira pessoa, tem interesses românticos ali, mas no decorrer da história, enfim, como é primeira pessoa, a gente vê o ponto de vista de cada um e também vê o ponto de vista do vilão principal, que no final, meio que a autora optou por um final Felizes para Sempre, e eu acho que mesmo tendo um interesse romântico ali no livro, acho que cabia um final onde o vilão ganhasse, sabe? Tipo, putz, podia ficar legal mesmo com romance e tipo, o vilão botando fogo em tudo, sabe? Tipo, eu achei que ela pecou nessa questão, não criticando, a autora é muito legal, é brasileira, tá fazendo sucesso na Amazon e tudo, mas eu mudaria esse final, né? Talvez seja só eu, mas enfim, eu mudaria. Hashtag Marcelo e Rafael Panos Quentes. Vamos e venhamos, né? É complicado tu falar que o fim... Vamos e venhamos, cara. Tá errado isso, cara. É venhamos e convenhamos na minha linguagem. É que é vamos e viemos, né? Venhamos e convenhamos na linguagem do Lucien. É difícil tu falar que mudaria. É difícil pegar uma obra que não foi tu que escreveu, não foi tu que pensou e falar que mudaria o final, né? Não, valeu a pena ter esperado esse tempo todo pra responder, porque eu decidi agora qual que eu ia falar. Ai, ai. E cara, é uma obra que eu gostei bastante, cara. Gostei demais do livro inteiro, mas eu achei que o final, assim, foi meio... Tá, beleza, o autor não tinha mais o que fazer, daí acabou o livro, assim. Foi Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. É um livro que eu adorei, cara, adorei o livro inteiro, assim, mas o final... Tipo assim, é um livro que não faz diferença se tu lê o final ou não lê o final, sabe? Se tu não gostar do livro inteiro, cara, não chega no final, não vai mudar nada, não vai acrescentar nada na tua vida. O Vito é foda. Muito bom. Tá, então eu vou aproveitar pra ferrar com vocês e pra acabar com o preconceito que existe no mundo da literatura. Lá vem, pergunta... lá vem. Eu quero ver se vocês conseguem se contradizer, que geralmente, enfim, vão entender. A pergunta é a seguinte: um livro que é pior que o seu filme. Ah, fácil. Um livro que é pior que o filme? Isto. Ou seja, o filme foi melhor e o livro foi uma merda. Não que o livro seja ruim, mas que o filme foi melhor que o livro. Geralmente se fala que o livro é sempre melhor e tal, e vamos quebrar essa bagaça. Ah, sim, agora tem visto. Ah, eu tenho de cabeça. Ah, sério? Foi fácil assim? Não, não foi não. Pra mim é fácil, porque eu acabei de assistir o filme e pra mim o filme superou o livro muito. Estou falando de Percy Jackson e o Mar de Monstros. Cara, o filme é excelente, o livro é um saco. Chato, demorado, o personagem principal tem atitudes idiotas pra coisas que ele já viveu. Ele parece que não aprendeu nada com a aventura anterior dele. E o filme, cara, foi muito melhor. Eu achei o filme incrível. O filme tem ação, eu pensei comigo, né? Vamos botar o vilão no filme. Mas, cara, quem assistiu o filme percebeu, o vilão se encaixa perfeitamente. O desenvolvimento, ele segue em alguns pontos. O livro termina da mesma forma que o livro terminou. E, cara, eu achei muito bom, velho. Pra mim, puta, se fosse uma nota, daria tranquilamente 5 selos cabulosos para o filme. E eu baixaria a nota do livro, daria 1 pro livro do Percy Jackson. Nossa, cara. Não, baixaria feliz, cara. Porque eu fiquei muito, muito decepcionado quando eu terminei de ler o livro. Eu sou muito fã da série, cara, mas depois do primeiro filme... Até comentei com o Chico no Facebook, né? O primeiro filme acabou com as expectativas e esse segundo eu nem vi ainda. Então, não posso opinar. E vocês dois, Vilto, Rafael? Por favor, Vilto primeiro. Não. Fico à vontade, Rafael. Cara, eu vou trollar vocês, é sério? Por favor. Não, mas vamos lá, então. O filme que eu gostei mais que o livro foi O Precisamos Falar Sobre Kevin. Já viram? Não, cara, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro. Cara, o filme é fantástico. É fantástico. O livro é fantástico. Só que, bom, né? Como as mídias mandam, o livro ele é muito mais denso, ele é demorado de ler, ele parece meio que um estudo sociológico. Tipo um estudo sociológico da sociedade, de pais e filhos. Então, a autora, ela cria... Parece que os personagens são reais, parece que é um caso real de uma criança que matou outras em uma escola, alguma coisa parecida. O filme, ele é muito mais dinâmico, ele é tão pesado e tão denso quanto, mas sem ser chato, sabe? Sem ser maçante, sem ser carregado demais, assim. É um filme muito forte, ao menos essa é a minha opinião, e ele supera, pra mim, em muito o livro, que também é bom, mas é... Enfim, essa é a minha opinião. Cara, na boa, veja um filme pelo menos, que é um filme muito bom mesmo. E aí, vamos lá, tira aí, pau ímpar, qual dos dois vai ser trollado primeiro? Caraca, eu acho que eu vou ser trollado. De fato, eu não consegui pensar em nenhum, cara. Cara, eu também não, cara. E olha que eu abri duas listas minhas de leitura. Eu trapaceei e nem assim, cara. Eu trapaceei também, olha só. Eu não consegui, velho. E aí, Lucien, qual é o livro que eles leram e não gostaram por causa do filme? Então, já que, infelizmente, né, já que o Vilton me trollou, então eu vou trollar o Vilton, né? Eu tenho certeza que o Vilton, eu tenho certeza disso, gente, ele chorou no cinema quando ele assistiu o primeiro filme de Crepúsculo. Ele gostou do livro, tá? Ele batizou com 5 estrelinhas, é o livro que dorme na cabeceira dele, mas ele tem pôster no quarto dele, ele comprou o DVD, ele comprou o Blu-ray de Crepúsculo, e com certeza ele chorou no cinema, abraçadinho, sabe, com a cadeira, que não tinha ninguém no cinema, só ele. E eu tenho certeza que o filme melhor foi Crepúsculo, Vilton. Sim, sim. Quando ele viu o Edward, ele ficou maluco. Não, só o Jacob, gente. Não, isso prova que o Vilton não leu, porque o Jacob só aparece no segundo livro, ok. Isso prova o Vilton. Olha aí. Não, ele aparece no primeiro livro, mas ele não tem o mesmo destaque. Verdade. Aproveitando o ensejo, o embalo do Lucien, o livro que o Rafael leu e gostou, mas ele preferiu o filme, né? é por causa basicamente do nome da obra. Ele gostou muito de ler Sangue Quente, mas ele preferiu ver Meu Namorado é um Zumbi. Filho da mãe, cara. O Rafael tá aqui pra não me deixar mentir. Ele adorou a mudança do nome do livro, então por isso que ele prefere o longa-metragem. Não, ele comprou o livro com a capa do filme, pô. Só pra ter Meu Namorado é um Zumbi, não Sangue Quente lá. Ele tem os dois em casa, né? Ele tem os dois, pô. Ele tem os dois. Pô, muito bacana, eu gostei. Cara, só eu não fui trollado, cara, porra. Oh, não se preocupe, existe o Jabaquete de 2014, relaxa. E eu acho que poderíamos repetir a fórmula, hein? Pode ser. Achei bem bacana. Ah, eu achei legal, cara, Então, depois desse bate-papo engraçado, bem-humorado, bem dinâmico, que eu gostei muito de fazer, vamos ao que interessa também, já que é um JabáCast, apesar de ser um jogo de perguntas também, né? Pessoal, diga quem vocês são, de onde vocês vêm, se apresente para o ouvinte do LivroCast, que talvez ainda não conheça vocês. Então, eu sou o Luciano Bibliotecário, do Cabuloso Cast, que é hospedado lá no site do Leitor Cabuloso. Eu agradeço muito aos meus amigos, cara, por a gente estar participando de mais um episódio, mais um JabáCast, a gente tá dividindo esse momento aqui, conversando, se divertindo e provando que sim, a podosfera literária é unida e unidos venceremos, e que merda que eu falei, mas tudo bem, fica. Tá gravado. E é isso, galera, por favor, quem não conhece o Cabuloso Cast, visite lá o Leitor Cabuloso e também visite os demais podcasts aqui que foram citados, todos são muito competentes e tem programação literária pra dar a rodo aí durante um mês. É só você acompanhar, seguindo o feed, seguindo o site, seguindo as redes sociais. É isso, muito obrigado. Então é isso, meus agradecimentos. Primeiro JabáCast que eu participe, então galera, obrigado por convidar, espero que eu participe dos próximos também. E se você quiser, se você gosta de podcast de literatura, não sei onde é que você tá ouvindo isso, mas existe o LiterarioCast, acessa lá literariocast.com, tem no maisresinhas.tumblr.com, tem no pausaparamcafé.com.br, tem no iTunes, tá acessível, então só dá uma procurada lá e você já acha LiterarioCast e a gente se encontra lá. Isso aí, eu quero agradecer aos meus amigos da Podosfera Literária e pra quem não me conhece, eu sou o Vilto Reis, lá do 30 Minutos, que é um programa que sai todas as segundas-feiras, tanto no site Homo Literatus, quanto no site Literatortura. E quem apresenta comigo é o senhor Gustavo Magnani, o editor do Literatortura, e nesse programa aí semanal, uma meia hora alucinógena de literatura, como a gente gosta de brincar por lá. Que slogan poderoso, hein, cara? Porra, muito bom. Ah, muito bom. Isso tá explicado porque a gente não tá fazendo sucesso, a gente não tem um slogan decente. Tá. Caras, muito obrigado pelo convite também. Primeira vez que eu participo no JabáCast, espero participar dos próximos, assim como o Rafael. Espero estar no ar ainda em 2014, 2015, 2016. Então vamos ver o que o futuro nos reserva, né? O que nos aguarda. O LivroCast de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jogo das perguntas e que realmente ouçam e passem, então, a acompanhar o Cabuloso Cast, o 30 Minutos e o Literário Cast. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Ok, vamos lá, digo aí, vamos contar, ok, vai Vilto, faz tua contagem, que eu acho que a tua contagem é melhor, vai. Tá, no já, tá. 1, 2, 3, já. Gravando. Valendo. Aí. Tá valendo também aqui, vamos lá. Eu não entendi essa paradinha de a tua contagem é melhor. Alguém aqui não sabe contar até 3, 4? Você vai tirar onda mesmo. Vai que a contagem do Vilto é melhor. Tudo bem. Puxa saco. É, não, é porque o Vilto ele tem que se acostumar a fazer isso. Ele esquece durante os programas, entendeu? Não, eu fiquei pensando tipo Bonovox, né? 1, 2, 3, 14. É. Olha só. Nossa, só eu que não entendi a piada.